melhores ritmos do momento, você ouve aqui, no CD Acorrentado Sinoturismo, especial de Natal. Contando, são 126 cabides, e no guarda-roupa um grande espaço seu, deixado. O que faço? Sou eu bem no meu canto, futuro levado meu, roubado. Tô negociando com a solidão, tô tentando convencer que ela não fique não, se vá. Tô eu negociando com a solidão, só me cobre esses juros no final da outra estação e se lá. Eu nem quis te ver de malas prontas, levando o que eu temia, suas roupas e minha alegria. E eu nem quis te ver de malas prontas. Nós dois não mais existe, só ficar. Viaje e seja mais feliz. Tô eu negociando com a solidão, tô tentando convencer que ela não fique não, se vá. Tô negociando com a solidão, só me cobre esses juros no final da outra estação e se vá. Roupas e minha alegria. E eu nem quis te ver de malas prontas. Nós dois não mais existe, oh, oh. E eu nem quis te ver de malas prontas, levando o que eu temia, suas roupas. Paguei a conta do bar com o dinheiro do aluguel mais uma vez. Sei que o senhor quer me dispensar, tô atrasando mais um mês. A culpa é do meu ex, que tá doendo tudo que ele fez comigo. Fica tranquilo que eu não vou dar prejuízo. Devo, não nego e pago quando melhorar. E tudo que eu devo, 10% é do meu amigo. Tem dó do seu inquilino.